E aí, vamos fritar bolinho? Vamos! Aqui é o Elton e eu gostei do chapéu do Rob. Ah, sacanagem. Aqui é o Cadiel e só ano que vem agora. Aqui é a Rafa e eu sou especialista. Aqui é o Mondango e todo mundo quer sentar no ferro. O quê? Que isso, cara? Como assim? Eu acho que eu entendi. Ah, foi o máximo que eu consegui, gente. Desculpa. Aqui é a Ana e eu vou pedir demissão desse blog porque o editor é um picareta e manipula tudo que a gente fala. Ana, sem frase. Demissão não é discurso. Aqui é a Ana e eu vou pedir demissão do meu bolinho porque o Elton manipula o que eu falo. Eu não sei do que vocês estão falando, mas antes desse programa começar, eu queria falar que o Elton, esse editor safado, colocou um pi num palavrão que eu nunca falei no episódio da Infância Perdida do Mondrongo Parte 2. Eu vou pedir demissão. Não, Ana, não se demita. É, pô, você é importante, você é legal. Não. Sério, Ana, você é importante. Gente, e ninguém sabe quem eu sou, né? Isso que é mais engraçado. Então, hoje nós temos um convidado especial, a Rafaele. Ela não é convidada, ela já faz parte do blog. É verdade, uma convidada especial no podcast, mas ela faz parte do blog junto com a gente, ela que escreve Cozinhando com Rafa. Ah, mesmo, não diga. É, agora a gente tem a primeira especialista no nosso podcast, é a primeira vez que a gente traz uma pessoa que realmente sabe do assunto. É o primeiro passo pra gente gravar de Harry Potter. Ei, Harry Potter. No futuro próximo. Você vai ouvir a voz dela ainda por muitos episódios aí, que ela sabe bastante coisa. E ela é especialista em bastante coisa, sim. Ela é mais inteligente de todos nós, nós somos todos... Mentira, não sou não. A gente tá aqui hoje pra apresentar a vocês um negócio que já tá mais do que apresentado, já tá mais do que conhecido, e é uma série que a gente gosta, que também é livro, só que daqui só a Rafa lê os livros. Não, peraí, é um livro que também é série, né? O livro veio antes, é bem mais... Isso, o livro veio antes. O primeiro livro foi de 97, a série só foi recentemente, tipo, há uns 2 anos atrás. Mas o livro só fez sucesso por causa da série. Na verdade, o povo brasileiro, desculpa gente, mas o povo brasileiro não lê. O livro tá disponível desde 97. Em primeira e em segunda edição. Mas o que acontece? Ele lançado lá fora, ele atingia certos níveis de audiência. Aqui dentro, que ele nunca foi muito promovido. Até por causa da história, do tipo de história e tudo mais. É isso aí, vocês vão ouvir eu falando mais merda no meio do episódio, que eu acabei de falar uma. E ouçam aí, a gente talvez dê muito spoiler. Vai ter spoiler, cara. Eu tô sempre dando spoiler. É, a gente vai falar spoiler. Foda-se se você não quer ouvir spoiler, desliga essa merda. Se você não quiser ouvir spoiler, você pula pro final do episódio. Quando acabar. E vamos lá, vamos pro episódio. Então, como eu sou a leiga da vez, né? Vou perguntar qual é a história de Game of Thrones. Game of Thrones não tem uma linhagem cronológica. Tipo, ela começa quando um dos patrulheiros do norte, do extremo norte, vai até além da muralha, que é um negócio de gelo enorme, de não sei quantos metros de altura, passando vários e vários edifícios. Acho que é 2.300. Em torno disso, que ela derrete, ela aumenta, eles modificam a muralha de acordo com a necessidade da situação. Eles vão além desse território, para as terras selvagens, e descobrem que estão sendo ameaçados por criaturas que vivem nesse lugar, que são criaturas do inverno. Eles chamam durante a série de caminhantes brancos ou dos outros, e assim, eles são mortos-vivos. Tipo, são azuis, as extremidades são geladas, eles não têm sangue, não têm batimento cardíaco, e só podem ser mortos por uma certa... Vem spoiler. Por uma certa substância, um certo material. Então, a série começa quando os patrulheiros vão e descobrem um grupo de selvagens mortos, os corpos largados na neve, e mandam um outro grupo investigar. Quando esse outro grupo vai, é atacado e só um retorna. No retorno desse novo grupo, eles cortam para o Winterfell, que é um pouco mais abaixo da muralha. Aí começa a história, tipo, o conselheiro do rei morre e uma carta é enviada ao Ned Stark, que é o Lorde de Winterfell, do rei. O rei é um amigo dele, que eles foram criados juntos, cresceram juntos, pra ele receber uma visita deles em Winterfell. Ele é convidado pra ser mão do rei, que, tipo, é o cargo como se fosse o conselheiro master do grande e do pequeno conselho. E tendo como condição, ele vai ter que casar uma das filhas dele com o príncipe e tal. Aí essa história vai desenrolando. Tipo, o Ned vai pra capital, ele começa a descobrir os podres por baixo dos panos. A esposa dele começa a descobrir podres quando a esposa dele descobre que um dos filhos caiu da torre, e ela vai investigar se ele realmente caiu, se ele realmente foi empurrado. E assim vai desenrolando. Apresentam-se as casas, apresentam-se as famílias, apresentam-se os territórios, o norte, o sul, as terras do oeste, terras fluviais, e assim vai desenrolando. É basicamente a história narrada de uma certa era do reinado, mais ou menos uns 300 anos após a unificação do território dos Sete Reinos. Eu espero que você saiba que eu não entendi nada, mas... Quer que eu explique de novo? Não. O livro e a série começam do mesmo jeito, né? Isso, exatamente. Cada episódio da série é dividido de acordo com os capítulos do livro, mais ou menos uns 4 ou 5. O primeiro episódio é dos 5 primeiros capítulos do primeiro livro. Mas assim, antes desse início, vocês já sabiam que existiam os White Walkers ou... Já. Tipo, os White Walkers, eles são a lenda da região. Tipo, as estações em Westeros não duram ordens certinhas. Não é um certo período de tempo exato. Por exemplo, o inverno dura 2 anos, o verão dura 3. Aí vem outono e primavera curtos, um verão de 5 anos e um inverno de 12. Eles só vêm no inverno. Então, reza a lenda que no passado, eles já apareceram, já dominaram a região toda e foram expulsos, justamente pra Terra do Norte. E agora eles, pelo visto, vão voltar, porque era um verão, a série começa em um verão muito longo, mais ou menos 12, 13 anos. Então, eles têm uma lenda que diz que quando um verão é muito longo, o inverno que se segue é mais longo ainda. E eles estão num cagaço desse inverno enorme, e dos outros voltarem. Eles estão no verão há quantos anos, no caso? Mais ou menos uns 13, 15, por aí. Eu quero saber qual é a substância que mata os caras. É uma pedra preta. É obsidiana, isso. Ah, cara, então é moleza. Moleza acabar com eles, é só pegar lava, jogar água e pronto, você tem material eterno. Isso, o mundo é Minecraft. A obsidiana que eles chamam não é uma obsidiana comum, não vem do magma ou da lava. Ela vem justamente do fogo do dragão. Porque, assim, o continente, ele era dominado por dragões. A antiga Valyria, uma cidade do outro lado do mar. Quando Valyria sofreu um terremoto e os Targaryen fugiam pra Westeros, eles trouxeram um dragão com eles. Tipo, os dragões iam onde queriam, faziam o que queriam, inclusive soltar o fogo por aí. Tipo, é normal, normal. Aí quando eles soltavam fogo na água, fazia obsidiana. Sim, eles formavam reservas de obsidiana. Um dos lugares é Pedra do Dragão. Dizem, reza a lenda, não exploraram, até porque um dos lords não deixa, que é uma reserva enorme de obsidiana. E só explorando lá que vai ter armamento pra todo mundo. É, obsidiana não tem tanto no norte da muralha, mas o Sam, que é um dos patrulheiros e tal, vou explicar mais tarde o que eles são, achou e conseguiu matar um outro com um obsidiana. Tipo, antes dele matar, só sabia que eles podiam ser mortos, tipo, dá pra matar os mortos. Ele tirava a essência deles com esse vidro, que era através do dragão. Tipo, tem alguma explicação por que só obsidiana, entre aspas, né, mata os White Walkers? Tem teorias. Não, teorias não, eu quero afirmações. Cara, essa série só tem teorias. Só tem teorias, por enquanto. Inclusive os pais do Jon Snow. É, claro, os pais do Jon Snow, claro. Ai, Ana, você não sabe de nada. Não, cara, eu não sou nem poser. Nem poser chega a ser, porque eu nunca assisti. Esse trono de ferro, nesse frio todo, essa umidade toda, ele não ferruja, não? Olha só, o trono de ferro... É uma metáfora, né, droga? Eu deveria ter sabido. Não, bota uma coisa na sua cabeça. O fogo do dragão é uma das substâncias mais poderosas que se tem em Westeros e no continente todo, no mundo deles. O trono foi forjado quando Aegon, o Conquistador, lá no século I, depois da perdição de Valyria e tudo mais, tentou unificar os Sete Reinos, porque eram divididos. Cada área tinha seu lorde, cada área tinha suas leis, cada área tinha sua bagunça. Quando Aegon veio com os três dragões, com as duas irmãs, que também eram esposas deles, por sinal, ele unificou o território. E conforme os derrotados iam entregando as espadas a ele, ele ia fundindo no trono de ferro. Tanto que, assim, o trono de ferro é disputado a tapa, mas é a cadeira mais perigosa. Porque, assim, tem uma lenda que diz que quem é indigno e senta naquele trono sai todo machucado, sai todo farpado, sai todo ferrado. Tipo a pedra filosofal, né? Você só recebe se você quiser usá-la para si próprio. É, tipo, eles têm o código de linhagem, têm o código de herança, mas se o reino for bem aceito pela população, ele não vai ser bem aceito até a morte. Tipo, o trono de ferro, ele é feito das espadas dos derrotados, justamente com farpas e armadilhas pro rei que sentar, porque dizem que nenhum rei deve se sentir confortável no trono que comanda. Ah, eu já vi esse trono, ele é maneiro. Pois é, ele tava em São Paulo há um tempo atrás, na Game of Thrones Exposition. Não, mas pra ser rei também, tu tem que ter força de vontade. Que imagina quando o inverno chegar pra sentar naquela porra de ferro ali. É verdade, cara. Os Baratheon nunca foram a família real. Os Baratheon vieram, na verdade, de uma linhagem de bastardos dos Targaryen, que eram a família que tem direito ao trono. O que acontece? Quando teve um torneio e o Rhaegar, que era o príncipe da época, o Rhaegar Targaryen, ele coroou a irmã do Ned, rainha do amor e da beleza, tipo, é um título da mulher mais desejada do torneio. Ele contrariou a própria esposa, que era uma Martell, os Martell ainda vão aparecer, e coroou essa menina. E essa menina, ela era prometida ao Robert antes mesmo dele ser rei, quando ele era só o herdeiro dos Baratheon. Então, o Rhaegar sequestrou a Lyanna, que é a irmã do Ned, ou sequestrou, ou ela quis ir junto, sei lá. E deu treta. Ela teve o Jon. É, pois é. Uma das teorias, que eu acho que é mais aceita, mas não importa. É, quando ela foi sequestrada, ou quando ela decidiu ir junto, o Robert, ele se revoltou e começou a ficar no ouvido do Ned. O irmão mais velho do Ned, o Brandon, ele vai pra Porto Real pra requisitar ao rei que o príncipe devolva a Lyanna. O Brandon é preso. Aí vai o pai do Ned, ou é a ordem contrária, mas tanto faz. O fim é o mesmo. Ele vai pra pedir que o irmão do Ned seja liberado. E, tipo, ele pede, se eu não me engano, julgamento por combate. O rei, que tá meio maluco, escolhe o vencedor, o campeão dele, que na verdade é o fogo vivo. É uma outra substância que queima até se extinguir. Queima em água, queima em tudo. É tipo a magia. Mas assim, ele escolhe o fogo vivo e o Brandon recebe uma espada. Sendo que essa espada vem junto um cinturão. Ele tem um cinto com um dispositivo preso no pescoço. E quanto mais movimentos ele fazia, mais ele era enforcado. O pai dele, que era o antigo senhor de Winterfell, foi pendurado em cima desse fogo e ele teria que salvar o pai. O que acontece? Ele é enforcado, o pai morre queimado. Aí mesmo que o Robert se revolta, chama o Ned, chama o Jon Arryn, que era a antiga mão do rei, que morreu, e vão pra Porto Real. Aí começa a rebelião de Robert. Quando eles chegam numa batalha do Tridente, o Rhaegar é morto pelo Robert, ele assume o trono, a Lyanna morreu, faleceu, alguns meses antes do Rhaegar morrer, e assim, ele assume o trono, aí ele começa, ele reorganiza o território todo, ele nomeia Lorde, ele exila gente, ele exilou a Daenerys e o Viserys, que foram os que sobraram dos Targaryen e tudo mais, eles fazem uma zona em Westeros. Mas esse era o Rei Louco? Não, o Rei Louco foi o que escolheu o fogo por julgamento, tipo. Aí quando eles iam pra Porto Real, depois da Batalha do Tridente, o Rei Louco, spoiler, mandou detonar a cidade de fogo vivo. Tipo, ele diz meio que se ele quer ser rei, que seja rei de ossos queimados e cinzas, um negócio desse. O Jaime escuta isso com 15 anos de idade, mais ou menos, e enfia uma espada na garganta do Rei Louco. Tipo, ele é um cavaleiro da Guarda Real, juramentado pra nunca casar, nunca ter filho, proteger o rei até o último dia da vida dele e enfia a espada na garganta do Rei Louco. Ele meio que falou assim: se eu não posso ser o rei, tu também não vai ser. Aí... Exatamente. Queria destruir tudo com fogo vivo. E o Jaime não matou o rei de mal. Ele matou meio que pra proteger. É, o Jaime, na verdade, ele é um dos grandes incompreendidos da série. Primeiro, ele foi aos 15 anos ser um cavaleiro da Guarda Real. Renunciou à terra, renunciou ao casamento, renunciou tudo. E, tipo, ele tá lá servindo ao rei, fazendo alguma coisa que ele considerava nobre. O sonho dele era ser grande como um dos cavaleiros da Guarda Real, o Barristan. E, tipo, ele, do nada, tá lá guardando o rei quando ele diz: queima tudo, mata todo mundo da cidade, porque porque se eu não sou rei, ele também não vai ser. Matar pessoas que nem sabiam o porquê da rebelião tá acontecendo, que tinham nada a ver com a vida da Lyanna e do Rhaegar. Aí ele toma a decisão, mata o Rei Louco. Os Lannisters, que eram a mão do Rei Louco, o Tywin, ele manda as tropas dele invadir a cidade. E quando o Robert chega em Porto Real, não tem resistência nenhuma. Os Lannisters dominaram a cidade, os Targaryen mortos, alguns fugiram, e o Robert começa o reinado dele. O Jaime não é mal. É, o Jaime não é mal, não. Podia falar da teoria da mãe e do pai do Jon. Jon Snow não sabe de nada, nem quem é a mãe dele. Quando acaba a rebelião do Robert e o Ned volta pra casa, ele não fica na capital, ele quer voltar pro Winterfell pra ser o Lorde. Ele casa com a Catherine Tully, que era pra ser esposa do Brandon, mas o Brandon morreu enforcado. Ele volta pro norte, se casa com a Cat, só que ele volta com um bebê. Ninguém sabe de quem é esse bebê. O Ned diz que é filho dele, mas sendo filho do Ned, tem duas possíveis mães. Uma tal de Willa, que é uma serviçal. Uma tal de Lady Dane, eu acho. A Shara Dane, que é de Tombastella, que fica bem ao sul. E uma outra teoria de que o Ned não é o pai. De que o pai do Jon é o Rhaegar. E de que a mãe do Jon é a Lyanna. A Lyanna não foi raptada. A Lyanna quis ir com o Rhaegar. E teve o bebê Jon. E ela morreu de parto. Tanto que quando o Ned tem alucinações, quando ele tá preso pra ser morto, condenado e tal, ele lembra e fala bem assim, eu lembro de Lyanna na sua cama de sangue e tudo mais. Cama de sangue é um termo que eles usam futuramente na série quando a Dany vai ter o bebê, que é justamente a hora do parto. Se ele lembra da irmã numa cama de sangue, provavelmente não é por causa de um ferimento, é por causa justamente de um parto. Parto esse que alguns acreditam que seja do Jon. Então, galera, a gente vai continuar, vai ter mais episódios disso. Foi só uma parte. A gente vai publicar outros episódios, não sequencialmente. Não vai ser sequencialmente. É melhor não, senão vai ficar meio maçante, não? Tipo Game of Thrones. Isso. Ah, e daí? Foi em Faço Perdido do Mondrongo duas vezes? É, porque só foram duas partes. Ué, Game of Thrones vão ser quantos? Vão ser mais, tem muita coisa pra falar. Ai, senhor. Eu acho que eu vou participar dos próximos. É só você ver a série, Ana. Se você ver a série, você vai gostar, cara. Eu não vou assistir. Bianca. Tu vem pra mim. Ô, Bianca, eita porra. Ana, tu vem aqui pra minha casa. Ana, tu vem aqui pra casa, eu faço um brigadeiro e boto a primeira temporada pra você assistir, pode ser? Já é, beleza. Convencer a Ana é tão fácil. Cara, vocês nunca comeram um brigadeiro da Rafaela. O brigadeiro da Rafaela é mais gostoso do que todos os outros brigadeiros. Pois é, a gente vai fazer a Ana assistir a série. Ela vai parar de ser tão espírito de porco. Porque assim, eu confundi os personagens. Então tá, o próximo post que eu fizer, em vez de ser sobre as casas, que eu achei que era o principal, eu faço sobre os personagens principais. Pode ser? Não, eu ainda prefiro aquela ideia do brigadeiro. Caia de pau. Não, tá, pode ser também. Tô falando sério, tá? Brincando não. Então, beleza. Então, sigam a gente no Twitter. Assinem o curtam no Facebook. Compartilhem os links, por favor. É, leiam os textos da Rafa, porque é o melhor... Porque eles são muito bons. Na minha opinião, é o melhor conteúdo que a gente faz no site. E eu não sei porque, sei lá. Cara, ficou tão legal, tipo, cada um falando uma parte, só que aí o Calhão ficou calado. É, porra, Calhão. Não tô nem mais prestando atenção. Porra. Fala mal de mim. É, já acabou. Mas é isso aí, galera. É, mande e-mails. Mande e-mails xingando o editor porque ele manipula o que as pessoas falam. Mande e-mail falando bem, falando mal, falando ruim, falando bom, falando merda. E comenta em português porque a gente tá cansado de ficar repetindo. É verdade. Aí, por favor, escrevam razoavelmente bem. Esse negócio de escrever sem vírgula é caidaço. É verdade, a gente pensa respirar quando lê. Valeu, galera. É isso aí. O que a Rafa tá falando ainda? Eu não tô ouvindo, não. Eu também não. Ela não caiu, não. Ela tá aqui. É, eu tô vendo. Caiu. Caiu? Rafa. Ih, não tô ouvindo. Gente.